chegar no aprisco, senti e fui logo contando. Só havia um 99, uma ovelha estava faltando. E como um bom pastor, saí à sua procura, longe do caminho, caída encontrei, ferida e machucada, ao aprisco com ela retornei. Não deixe sua ovelha perdida, compere em suas ovelhas, pastor. No mundo deve estar caída, ao aprisco não retornou. Deixe as 99 e procure com amor. Não sei que deve estar ferida, salva ela dando água da vida e traga a casa do Senhor. Para mim, ao chegar no aprisco, senti e fui logo contando. Só havia 99, uma ovelha estava faltando. E como um bom pastor, saí à sua procura, longe do caminho, caída encontrei, ferida e machucada, ao aprisco com ela retornei. Não deixe sua ovelha perdida, em suas ovelhas, pastor. No mundo deve estar caída, ao aprisco não retornou. Deixe as 99 e procure com amor. Não sei que deve estar ferida, salva ela dando água da vida e traga a casa do Senhor. Não deixe sua ovelha perdida, compere em suas ovelhas, pastor.